paz do Senhor. Hoje, último dia do mês, e como sempre, vamos orar juntos. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pelo privilégio de orar juntos. Eu sei que isso te agrada como Pai ver os filhos orando uns pelos outros. Eu quero te agradecer, em primeiro lugar, pela salvação, pelo perdão que Jesus nos deu lá na cruz, derramando o seu sangue inocente. Quero te agradecer por todos os socorros, te agradecer por todos os livramentos durante esse mês que passou e por esse tempo que está à frente. Esse tempo à frente é o resto dos nossos dias. Seja um dia ou sejam muitos, nós precisamos da tua ajuda. Nós confessamos a necessidade da tua ajuda. E também queremos que o Senhor acredite que o nosso coração está agradecido por toda a ajuda já enviada para todos nós. Nós agradecemos e pedimos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Até amanhã.